preferida. Nesse rio, sem andar na beira, desvario essa cachoeira. Trilha subindo a mata, a vista que me arrebata. Essa estrada me chamando, eu vou caminho pro interior. Essa estrada me chamou, eu vou caminho pro a voz.